discutimos. E na raiva eu te digo coisas que até magoam, sim. Digo tantas coisas feias, alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo, sim. Não liga não, o que na raiva eu te digo, pois ela fala por mim. Não liga não, pois na verdade o que eu sinto é que eu te amo. Sei que sou a única mulher que te completa. Fica sem mim um segundo, te inquieta. Sei que sou a única mulher que te satisfaz. E com apenas meu abraço te desmontas. Banda AR-15. Banda MC, sucesso! Quando me lembro de você, eu sinto o seu gosto em mim. Nossa loucura de amor, você se foi e me avisou e me deixou aqui sofrendo. Você se foi, só me deixou um vazio dentro do meu peito. DJ Breno, The Best e DJ El Depressão, e eles vão tocar a nossa canção. E DJ é o Depressão, eles vão tocar a nossa canção de amor. Brasil. Amigos por muito tempo, vivemos tantos momentos. Eu me lembro muito bem, risa das tantas histórias guardadas na minha memória. Eu me lembro muito bem. Thank you.